O trem da saudade. Bora que a coala tá chegando aí, meu irmão. No lume da fogueira de uma noite de forró, pé e chão, chão e pó, se amam como estrelas no azul no arrebol. Paixão, acesa como a lua, só mais no lume da fogueira de uma noite de forró, pé e chão, chão e pó, se amam como estrelas no azul no arrebol. Paixão, acesa como a lua, só a noite inteira, amor batendo no meu coração, tiringuirim, bate a saudade derradeira, calor que vai ao céu em um balão. E aí? Voa meu balão na solidão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar. Guarda Junina chegando aí, meu irmão. Vai! Eu fiz uma fogueirinha esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. Já é madrugada? É madrugada, já chegou o tempo. Bora os covardes aí, ó. Caramba, só que dá beleza aqui no dia. Lá, lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera se troca. Próximo sábado é Buju. Quero ver. Dia raiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é um amor. Olha o leve carrocheiro. Dia raiou, rastro na areia. O Jacó Rendado também com a gente, obrigado. São João é um amor. No sítio Três Baixões, lá no Júlia Cefé, você é a nossa convidada. Uma louca de medeira, ui, ui, ui, ai, ai. A emoção do Michel é ui, ui, ui, ai, ai, ai. Léo Gacineiro. Gina também é com a gente, obrigado. É uma tremedeira, uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Bora que a festa é nossa! Verde mar, na alegria do bumbá, meu boi bumbá, na alegria viva do maracatu. O povo canta, o povo dança, alavante, alavanto. É semideus, é seminu, é o covarde. Viva do maracatu, é semideus, é seminu, viva a magia, viva do maracatu. Estrela candente cai do céu, estrela candente é claro véu. Abelha rainha faz o mel, a noite é dona, a lua clareia o como é que é? Vaga, vagueia, vagabundo, vagalume, sara sereia, assina cena de ciúme. É madrugada, é pé na estrada, é passaredo, é passarada, é muito pouco, é quase nada, é o retirante vivendo a rebolada. Na palma da minha mão, trova do bisco, traça trompa, tempestade do trovão. O meu destino está escrito, está traçado. Mais uma vez a gente vai agradecendo todos que chegam juntinho para curtir o nosso trabalho hoje aqui em Santa Maria do Benfica. Gente, obrigado. Bora fazer uma quadrilha maluca logo. Serrote aí! Vamos fazer um serrote, vamos fazer um serrote. Vai ser. Serrando, serrando! Quadrilha maluca é assim mesmo, é tudo improvisado! Vai serrando, vai serrando! Vai ser, vai ser. Agora prepara a maresia aí, meu irmão. Um por dentro, um por fora. Palmeiras. A gente só tem que agradecer o carinho de vocês. A brincadeira é gostosa, a festa é nossa. E a gente vai fazendo a onda. Mineirão, Mineirão. Mais bonito e muito mais completo. Vai! Covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro, te amo demais. Hoje até sou capaz. Os amigos do Júlio Acefé aqui com a gente, obrigado. Te deixa tudo. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Carroceiro, lá na carroça da Saudade, tá aqui com a gente, Lelo, um abraço, meu irmão. JD Michou e a galera do Pado Negão. Eu te quero. Anjinho, bora. Eternamente. Cadê o tio Lauro? Pois não vivo sem você. É meu dog. Está cansado de saber que eu te amo, que eu te amo. É grande, Ariel, é grande. É tão grande minha paixão. Eu desejo de te amar. Um covarde da saudade. Paulinho Boy. Não me canso de falar que eu te quero, que eu te quero. Baby, baby, juro, te amo demais. Muito obrigado também às meninas de Santa Maria. Estão aqui com a gente, meninas. Forte abraço, o Paulinho Boy pra vocês, tá bom? Obrigado, valeu. Te deixa. Tô curtindo de boa desde cedo, obrigado. De Santa Maria, tô atrás de homem pra dançar que não tem, olha. Me amar, meu bem, meu bem.

covardia, bora. O trem. Nos olhamos uma vez e sentimos em seguida o que passava. Nos falamos uma vez e saímos a brindar na madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois de um longo beijo nos amamos e casamos de manhã. Essa é coisa pro cara se arrumar, meu irmão. Essa aqui, ó. Era duro trabalhar e difícil levar algum pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te tranquilizava. Aloba! O fracasso foi cristal, refletia nossas vidas separadas. Desde da valor, né? E depois de um longo tempo de enganos, tudo deu em nada. E a Desde fala assim. E hoje meu corpo. Pai covarde, machuca meu coração. Covarde na área, obrigado! Beijos, noites de amor. E hoje meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos num vazio que você deixou. Vou andando pelas ruas, misturando as verdades com mentiras. Te procuro em cada esquina e por onde passo vejo teu sorriso. Eu até nem bebo mais e como tua fruta preferida. E fugindo de mim mesmo vou tentar. Amigo Heleno, toma o valor desse cara, né? Alô Heleno, vamos lá. O Lauro também. Juntamente com a Angina, galera. Que veio hoje curtir o Tremideirão, obrigado. Fala, Dog. Fala, meu irmão. Lembrando momentos de desejos, noites de amor. Obrigado, japonês. Você é a primeira dama. Meu mundo não tem graça. Sou resto de sol e o tempo passa. Meus olhos perdidos no vazio que você deixou. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Todo mundo dançando de roxo, coladinho. E hoje meu corpo te reclama. Eu fumo meu tempo em nossa cama. Lembrando momentos de desejos. Eu sei que não vou aguentar. Volta. Curitiba aí do Júlio Acervé. Tá com a gente também, obrigado. Olha. Vamos lá, vamos lá. Coisas que a gente se esquece e se tem que lembrar. Amor que pode machucar. Só tem um jeito de passar. Volta pra mim. Venha para o trem da saudade e boa viagem. Olha só, gente. Próximo sábado, a gente vai até a cidade de Buju. Lá na Dona Elza, o seu nosso convidado especial, gravação do DVD. Quinta-feira agora, Balneário Tubarão. É o trem na parada, vamos lá. Só sei do jeito que está. Eu sei que não vou aguentar. Volta pra mim. Tudo que eu disse é mentira, não vale ser. DJ Paulinho Boy. É, Luan. Você me levar, eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Você cruzou o meu caminho, me deu seu carinho, fez me apaixonar e acendeu a ilusão, fez meu coração no amor acreditar. Não posso mais seguir sozinho. O trem da saudade. Pra onde for a sua estrada, com covarde eu vou. Você vai comigo, vai. Com você eu vou. Na chuva ou céu azul. Pro norte ou pro sul. Olha o Leno Carrocheiro aí, olha. Pra onde o vento nos leva. Anda nas deitadas. É dos amigos separar, vamos lá. Com você eu vou. Vou pra qualquer país. Pois eu sou feliz. Se você comigo está. O trem da saudade. Pra onde você me levar, eu juro, sei que vou gostar. Pra onde você for, amor, seja onde for, sempre vou te amar. Amigo Aulo, chefeira guarda do valor. Você cruzou o meu caminho. E a neguinha agora? Me deu seu carinho, fez me apaixonar. E acendeu a ilusão, fez meu coração. Amiga Net, bora Net. Acreditar. Não posso mais seguir sozinho. Preciso desse seu calor. Pra onde for a sua estrada, com você eu vou. O trem da saudade. Na chuva ou céu azul. Com você eu vou pra qualquer país. Pois eu só sou feliz se você comigo está. Com você eu vou na chuva ou céu azul, pro norte ou pro sul. Pra onde o vento nos levar. Com você eu vou pra qualquer país. Som do trem, você recordando. Se você comigo está. Eu não dormi com você no pensamento a insistir. E eu não durma sem falar contigo. A chaminé aí. Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, e ao dormir. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já que eu vi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar. Vivendo a paz desse viver assim, eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Como é que é? Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. Ao dormir. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vá, agora já que eu vi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me apagar. Dá maior valor nessa música aí também. Diga que você pretende tudo deixar. Que só lhe interessa da vida. Meu amigo Valério Boy, proprietário da Aparelhagem Golpe Boy. Forte abraço em cara, sangue bom. A gente tem um carinho todo especial. Aquela festa lá no campo, só o filé, né? Aí, Adriano, vamos lá, meu irmão. Que tenha um barco para pescar. Olhar ao redor e depois voltar. Que fique bem longe da confusão, da vida agitada, da poluição. E à tarde, quando o sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vira a viola e cante uma canção. A experiência e o talento em um só lugar. DJ Paulinho Boy, DJ Paulinho Boy, respeitado entre os melhores da saudade. Segura. Diga que você pretende tudo deixar. E só lhe interessa da vida poder me amar.

se ir embora. Um, trem. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber, sem se importar. Obrigado, meu grande amigo Leno Carroceiro. Cara, que eu tenho carinho todo especial. Valeu, Leno. Deixa a emoção. É nossa fita. Esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. Trem da saudade já tá me deixando muito doido. Uma vida lá fora. Deixa a emoção. Ele está de volta no trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Sem ter pressa de ir embora. Sonha, sonha comigo e vem me contar que meu amor no teu sono me fez acordar. Dorme, sonha comigo, mesmo acordada, lembrando que eu sem você não sou nada. Andei pela vida esperando pra te amar. Trem. Sonha, sonha comigo e vem me dizer que o amor é castigo sem ter você. Como é que é? Sonha sempre comigo, mesmo acordada, pois eu sei. Bola, dog. Só quer ser amada. Espera que a vida lhe traga esse amor. Nossa, amor. Nosso amor tem que ser assim, com você sempre pensando em mim. Não adianta a gente mentir. Jay Mais, um abraço especial. Em... sucesso aí na nova empreitada aí, a volta da fera. No amor, Ouro Negro, no... som das marcas. Não vai. Sucesso, maninho, um abraço pra você. Por encontrar solução. O trem da saudade. Falar, vem me amar sem sofrer. Vem sonhar. Este é Mineirão, um dos maiores e melhores empreendimentos sonoros audiovisual do Pará. Mineirão com DJ Paulinho Boy. Recordando na moral, bora! Sonha sempre comigo, mesmo acordada, pois eu sei que você só quer ser amada. Os amigos aí do sítio Três Paixões são com a gente lá no Júlio Acefé. Um abraço, valeu. Nosso amor tem que ser assim. Abertura da Copa, tem um trem por lá, né? Eu sempre pensando em mim. Alô, Luan. Não adianta a gente mentir. Não adianta insistir e fugir. Quem no amor procurar a razão vai no amor encontrar solução. O trem da saudade. E por isso eu insisto em falar. Vem me amar sem sofrer, vem sonhar. Ariel, Ariel. Não, você não pode me deixar. Os filhos não vão suportar. Pra eles nós somos heróis. Não temos direito de errar. O trem da saudade. Sempre tem que se entender. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. E temos que nos convencer. Como é que é? Que eu e você não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são a marca e o ferrão dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são a marca e o ferrão essa união que nunca mais pode acabar. Próximo sábado, dia 2, a gente vai até a cidade de Buju. Não. Só no trem. A gente tem que se entender. Já correntado, vão de balsa. Ninguém pediu pra nascer. O exemplo nós temos que dar. Motora maluco aí, o carrinho. Temos que. Homem da Kombi desgovernada. Que eu e você não somos. Agora o palio desgovernada. Donos de nós, os nossos filhos são. Oi. A marca e o ferrão. Valério Boy, galera aí do Ciclope Boy, um forte abraço aí. Essa galera que deu conta pé inicial da festa de hoje. Um abraço do Paulinho Boy, vamos lá. Os nossos filhos são a marca e o ferrão. O trem dessa união. A saudade. Pode acabar. Jay Braz lá no Ouro Negro, ele tá curtindo de boa assim, ó. O trem da saudade. Entra, saudade imensa. Aí, covarde. E toma posse desse corpo. Ele é todo teu. Aí, Dog, chega junto aí, meu irmão. Ela não volta, nem por capricho. Venha para o trem da saudade. Eu, e submisso, vou vivendo com você. Fere, fere bem fundo. Saudade ter, saudade grande, és meu abrigo e o grande amigo que me ampara ao me ver sofrer. Entra, saudade imensa. Alô, Bilu! Ela não volta, nem por capricho. E eu, submisso, vou vivendo com você. Vem coladinho, ué. Fere, fere bem fundo. Pois no meu mundo sem amor saudade grande, és meu abrigo. E aí? O grande amigo que me ampara ao me ver sofrer. Oh no, here I go again, falling in love again. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Yeah, yeah. Oh, oh, whoa, whoa, oh, Diane, whoa, oh, Diane. Will I love you? I will always. Will you stand by me always? 'Cause love is like a grain of sand, slowly slipping through your hands. Whoa! Whoa, whoa, whoa, whoa. Aí, Dog, chega aqui, covarde. O trem da saudade. Talking about Diane. trem da saudade. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz uma gelada aí, vai! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Cuidado com o dog. Eu tenho muito medo de chorar. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Mineirão. Durante esse tempo pintou, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem, que não vem. Traz uma gelada, vai pra ele. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela. Próxima música eu queria oferecer com muito amor e carinho. Mesmo tendo certeza. A minha cunhada, também minha sogra. Já estão de viagem marcada de regresso, hein? Eu tenho muito. Que Deus possa acompanhar, Dona Leia. E a Raíssa. Eu tenho. Mais uma chinha. Pra você, Dona Leia. Alô, Raíza. Ele vai partir no amanhã. O que eu vou fazer, hein, cara? O que vou fazer pra ela ficar? Ele vai partir. Já a Cirema tá com a gente. Obrigada. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir, né? É. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir. Quase! Quase me mata. Se o quê? Se me diz o não. Oh, oh. A distância machuca. Sabe por quê? Ao amanhecer, uma porta vai se abrir. Caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer se ela partir? Baby! Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, não. Não se preocupe, amor. Eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu tenho medo de perder você. Oh, oh. Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Partiu! Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios, as minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. O trem pai d'égua. Corre tempo, vai mais veloz que o vento. Ridomar, seu cunhado pensamento. André tá com a gente, obrigado. Eu deixei. Diga pra ela onde ela está. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. Obrigado, Jorge, Dona Marcelo, Adriano, segura de amor. Chega curtindo, dona preferência, curtiu o trem mineirão, obrigado. Foi na distância que eu te encontrei. Trem da saudade já tá me deixando muito doido. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vai pra cima, covarde. Corre tempo, vai mais veloz que o vento. Leva o meu pensamento aonde eu deixo. Olha a net, o maior valor da net, olha. Diga pra ela que o tempo não importa, que espere a minha volta. Ele está de volta no trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Foi na distância que eu te encontrei. DJ Romário, novamente aí no Ciclope Boy. O teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio. E aí? Embaixo do céu de anil e sobre o banco da areia macia, aquele nosso amor. De amor com você realizei. Como é que é? Só espero te encontrar de novo pra continuar o que eu sonhei. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Férias de verão, o teu corpo ao sol. Andas ajeitadas, aí dos amigos separava. Nosso banho de cachoeira, a fim de morder. Amor na beira do rio, embaixo do céu de anil. Bola de um lado! E sobre o branco da areia. Imagina, bora, imagina. Aquele nosso amor de verão. Vai pra cima. Ainda continua em meu coração. Carrilha de Lene. Tudo aquilo que sonhei de amor. Chulalo, não, chega aqui, covarde. Com você realizei. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. De novo, pra continuar o que eu sonhei.

Sertanejo, certo? Alô, Jorge Damasceno! Ele é a primeira dama, Adriane. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar, amar. Qualquer coisa faço pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você que pode me completar. E o quê? Pois seu amor é como um furacão. Por seu calor me arrasto até no chão. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Vai. Te feri, me feri. E arrependido venho te pedir. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. Chamou o Marcelo Camarada, DJ Brás, lá no Ouro Negro. Olá da galera aí do Cicope, boy. Boy, boy. Vai. Seu amor é o que me importa. Entre nós dois não existe porta que nos impeça de amar, amar. E o quê? Qualquer coisa fácil pra te ganhar. Eu quero mesmo é te cativar. É só você quem pode me completar. Vamos lá, vamos lá. Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasto até no chão. Vem, vem, vem, vem. Te chamo, eu te amo. Vem me completar. O trem da saudade. De Benfica, agora o Cicope Boy aí, muita onda, obrigado. Essa galera, a gente dá valor. Da beleza, eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, já tá guardado aqui, olha. Os garotos de Benfica, me desespera. Eu já guardei milhões de beijos. Teus desejos, volta meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis, muito espera. E eu fiquei só na tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Oh! Trem da saudade! Ele está de volta no trem da saudade, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade.